Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos cantar com o Leonardo Moreno a música do Alfredo. Vamos lá! O meu nome é Alfredo. Engravidei uma gatinha, estou no desespero. O meu nome é Alfredo. Agora estou desempregado, entrei no desespero. Conheci uma gatinha no baile funk. Perdi a linha, não usei camisinha. E agora estou com essa piranha. O meu nome é Alfredo. Engravir essa piranha, entrei no desespero. O meu nome é Alfredo. Não tenho cultura, não tenho emprego. Estou sem freio. O meu nome é Alfredo. Não gosto de estudar, não gosto de fazer nada. Prefiro viver no meu aterro. O meu nome é Alfredo. Engravidei a mulher e agora estou no desespero. No desespero. No desespero. O meu nome é Alfredo. E junto com aquela piranha viu a sogra pra me levar pro meu enterro. Meu nome é Alfredo. Daqui a pouco eu termino essa música e vou pro meu enterro. O meu nome é Alfredo. Essa primeira música que eu faço já entrei no desespero. O meu nome é Alfredo. Engravidei essa mulher e estou sem emprego. Tchururá. Tchururá.